Bianca. Bianca era uma menina moçambicana de pele tão negra quanto a brancura das manchas que se espalhavam pelo seu corpo, uma característica que recebeu de seu pai. Nasceu numa cidade bem a norte do país, logo pouco antes de rebentar a guerra. Quando Bianca acabava de completar 3 anos, seu pai, capitão do exército de profissão, teve ordem de avançar para apoiar as tropas na linha de defesa. A capital e a sua população precisavam de ser protegidas dos ataques do inimigo. Os anos passaram e a guerra continuava. De repente, a família deixa de ter notícias do capitão Elder Johnson e ninguém lhes sabia dizer nada do pai. A mãe de Bianca percebe, entretanto, que não estão mais em segurança em Moçambique e resolve partir com os filhos num barco para a América. Os primeiros anos na América não correram às mil maravilhas, mas lá iam conseguindo ter uma vida boa para um momento. A entrada na escola foi uma má experiência, mas nada que Bianca não estivesse a contar. Muitas foram as vezes que sentia como picadas de ferrão de abelhas aqueles dedos a apontar na direção das suas manchas. Manchas tão incrivelmente brancas que mais pareciam natas de leite esparramadas pelo hábito de uma freira. Bianca era uma criança determinada e muito apoiada pela família, que a ensinou sempre a não ter medo e a enfrentar as coisas más que acontecem. Era sempre a sorrir e muito segura de si, que reagia às piadas de mau gosto, às gargalhadas, aos segredinhos e cochichos dos colegas quando se cruzavam com ela nos corredores da escola. Mesmo assim, Bianca estava sempre disposta e preparada para ajudar estes meninos. Ela estava ali sempre que eles estavam em apuros, sempre que não conseguiam fazer os trabalhos que a professora propunha, sozinhos e até mesmo sempre que não tinham ninguém para brincar. Por outro lado, não havia ninguém que tivesse ideias melhores para as brincadeiras e jogos dos recreios do que ela. Foi assim que, aos poucos, as suas manchas se tornavam invisíveis aos olhos dos outros meninos. Bianca tornou-se a menina mais popular naquela escola. A verdade é que ela nunca sentiu que tivesse um problema. Aquelas manchas nunca foram um problema. Apenas lhe davam um aspecto diferente do das outras crianças. Mas havia quem tivesse um grave problema por causa disso. Os colegas que não sabiam aceitar e conviver com essa e outras insignificantes diferenças. Bianca conseguiu mesmo ajudá-los a ser mais tolerantes e amigos. Maria foi uma dessas crianças. Elas tornaram-se as melhores amigas e nunca houve nada que as afastasse dessa enorme amizade. Porém, havia um segredo que ajudava Bianca a ser assim. O seu pai. O pai? Mas como se eles não sabiam dele há tanto tempo? Que segredo mais mal contado? Nada disso. Era mesmo esse o segredo que Bianca guardava. Eram as memórias de infância passadas junto do pai, principalmente quando brincavam os dois aos militarzinhos. Lembrava-se do quanto se divertia a aprender e a fazer continência aos animais da quinta, a dizer sim senhor ao macaco chinó, que não alargava um único momento. O colo do capitão para acompanhar todas, sido do seu avô. Troy andava a trote com uma elegância que dava gosto ver. E tudo isto acontecia depois de vestir a t-shirt e a casaca verde tropa, feita de propósito à sua medida pela senhora Angelina, a pedido do pai. Foi aí que a menina começou a sonhar ser, um dia, uma mulher militar. Bianca tinha agora 20 anos, e crescia nela o desejo de continuar o legado do pai, de proteger, defender e apoiar os outros em momentos muito difíceis. A sua amiga Maria fazia crescer ainda mais esse desejo, mas não era suficiente. Tinha de dar um passo à frente, fazer algo de novo, e estava determinada nisso. Naquela tarde, sentada no sofá no novo apartamento na companhia da mãe Rosa e do irmão, atentos às notícias do dia, puderam ver em grande ecrã o novo presidente dos Estados Unidos da América. A mãe, ao ver o rosto dele, disse uma coisa curiosa. Eu já vi este homem há algures. Dizendo isto, levantou-se e foi procurar alguma coisa no móvel do canto da sala. Lá de dentro, tirou um maço de cartas e fotos e colocou-as em cima da mesa. São as cartas do teu pai, explicou Rosa enquanto abriu uma delas. Abre-a e exibe uma foto a preto e branco. Lá estavam o que pareciam ser dois bons amigos muito sorridentes e bem dispostos. Mãe, mas este rapaz é o novo presidente? Pois é, Bianca. Não estou a sonhar. Este é o grande amigo de infância do pai que o acompanhou nos estudos até se tornarem capitães do exército lá em Lourenço Marques. Bianca lembrou-se de ouvir o pai pronunciar o nome Semedo. Veio-lhe logo a ideia ir ter com ele à Casa Branca, na esperança de que ele soubesse o que na verdade tinha acontecido com o pai. Como de vez em quando havia visitas guiadas à Casa da Presidência, ela apressou-se logo em se inscrever no primeiro grupo. No início da visita, os visitantes sabiam que iam assistir à entrada do presidente naquela ala para começar o dia de trabalho com os seus conselheiros e colaboradores. Na altura certa, Bianca preparava-se para levantar bem alto o grande cartaz com uma daquelas fotos do seu pai e do outro rapaz, mas ouviu o seu nome ecoar na sala. Era a voz do presidente. Ali estava ele, parado à sua frente, com dezenas de seguranças à sua volta, meios tontos sem perceberem o que se estava a passar. Uma lágrima teimava em se equilibrar para não cair redondinha cara abaixo do Sr. Presidente, que logo acabou por cair enquanto este a abraçava. Como estás crescida, Bianca! Estás tão parecida com o teu pai! E lá voltava ela a ver aquele sorriso da foto. Anda, vem comigo! Quero saber tudo de vocês. Com certeza, Sr. Presidente, disse ela ainda sem acreditar no que estava a acontecer. Foram elas, as minhas manchas. As minhas amiguinhas abriram-me as portas, pensava ela enquanto caminhava em silêncio ao lado do Presidente dos Estados Unidos da América. O Presidente Nelson não conseguia parar de pensar sobre o que tinha acontecido ao seu amigo e a guerra afastou de si. Deu ordens atrás de ordens à polícia militar para descobrir tudo o que fosse possível acerca do seu amigo. Enquanto esperavam por notícias do Capitão Johnson, Bianca passava fins de semana na sua companhia a contar tudo o que tinha sido a sua vida até ali. Ele estava admirado com uma mulher corajosa, determinada, inteligente e principalmente boa em que Bianca se tinha tornado. Ficou muito sensibilizado com o desejo dela querer estudar na academia e seguir a vida militar. Quando Bianca lhe contou que tinha organizado uma manifestação que encheu a primeira avenida para que fosse permitida a entrada de mulheres na academia militar, ele deu uma valente gargalhada. Não contava que ela tivesse argumentos tão fortes, justos e convincentes acerca do bom desempenho que as mulheres poderiam ter nessa carreira, até aqui só destinada aos homens. O presidente prometeu-lhe que iria propor essa alteração à lei militar aos seus conselheiros e, se depressa o pensou, mais depressa o fez. Passadas duas semanas, Bianca e a família foram convidadas a entrar no carro presidencial e irem encontrar-se com Nelson Semedo. Concordaram logo e depressa se prepararam. Maria chegou, entretanto. Ela não fora esquecida pelo presidente. Entraram todos para um pequeno avião e logo descolaram. No caminho, souberam pela boca de Nelson Semedo que iriam encontrar-se, ainda nesse dia, com o pai. Sim, o capitão Elder Johnson estava bem vivo a recuperar no Northwestern Memorial Hospital, em Chicago. O vosso pai, depois de ter ficado gravemente ferido quase no final da guerra, foi enviado para o Hospital Militar de Washington, D.C., onde sofreu uma intervenção cirúrgica que, apesar de muito delicada, foi um sucesso. Ele sofreu um acidente muito grave na frente de guerra. Ele esteve sempre aqui bem perto de nós, mãe. E agora onde está ele? Perguntou Bianca com um enorme entusiasmo, ainda que muito incrédula com tudo o que estava a acontecer naquele dia. Bom, o meu grande amigo não estava a conseguir recuperar a memória, que ficou muito afetada por causa do acidente. Como se encontrava sozinho, sem a família por perto, a equipa médica resolveu transferi-lo para Chicago, onde trabalhava uma equipa médica especializada para estes problemas. Sabemos que tem tido sucesso na recuperação, mas todo o processo tem sido muito lento, pois o seu ânimo encontra-se muito fraco. Os médicos que já estão a par de tudo têm a certeza que, connosco por perto, ele vai ter tudo o que precisa para melhorar de uma forma muito mais rápida, explicava o amigo presidente muito comovido. Nem imaginam o que foi o momento deste tão desejado reencontro. Não foi preciso muito tempo para que aquele pai se juntasse à família e deixasse de vez o hospital. Tal foi a rapidez que impunha a sua recuperação. Mas houve ainda outra grande vitória para Bianca, pois foi mesmo o que estão a pensar. Não passaram muitos meses para que o Americana Military College abrisse, pela primeira vez, as portas da sua academia às mulheres. E Bianca foi a primeira mulher a efetuar a sua inscrição acompanhada da sua amiga Maria. O pai não conseguia conter a sua alegria e o seu orgulho naquela menina que terminou o curso com nota máxima. E mais, foi convidada pelo comando da academia a dirigir o órgão de direção de ensino. Apesar de tudo por que passaram, todos naquela família souberam recuperar muito bem todo o tempo de desencontro. E esta história foi apenas uma pequena parte de um enorme legado de vida da família Johnson, passada aos filhos, netos e bisnetos e a todos nós. Escola Básica de Santiago, 4º ano, turma B.